confía en mi intención. Acho que você erra confirmando, vai seguir pra Petrolina? Ok, essa não é meta critério chama para táxi. Acho que você chama no ponto de espera da papá. Be clear, deviation, America 229. Clear for deviation, America 229. Autorizado, Oscar Golf Sierra, cruzamento, pistão 7 para siga Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame solo, 121, décima 1. America 229, cinema saying 2,000 feet, QNH 1016, to intercept the localizer, turn right, heading 120. Clear, ILS X-ray runway 10, report status. Yeah, 2,000, 1016, and intercept 15710, report established, American 229. American 229 established. Cycle 229, complete LS X-ray, runway 10, contact the tower on 118.95. 118.95, complete LS X-ray, 10, American 229. Salvador Tower, American 229, ILS X-ray 10. America 229, report runway in sight. Report runway in sight, American 229. Salvador, Azul 4299, Azul 4299, mantém o ponto de espera, após o tráfego nacional será autorizado. Mantém o ponto de espera, Azul 4299. America 229, fuel insight. America 229, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 05 knots. 10, clear to land, America 229. Hotel India 955 Tower. Okay, remain your clearance. Approved to start up, come and ready for taxi. Aprove taxi, call me on holding point, taxi Yonka. Azul 4299, visual com tráfego nacional. Após passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter azul 4299. Após tráfego, alinhar e manter azul 4299. Hotel England 955, clear to enter runway 17, taxi via runway after Quebec, Mike in Lima, call me again on taxi Lima. Desça para nível de voo 050, chegada BOMED, correção, chegada BOMF, guarde LS XR da pista na zero. O negativo mantém o perfil da chegada. Negativo, está cancelada as restrições. This one wants to mark in 59. Zuchu 796, 65 miles from Salvador. Radar service terminated, contact Aracaju. Frequency 120.3. Do 4299, decolagem autorizada, pista no zero, vento 140 graus, 059. E quem chamou o controle? Mike Vitor Alfa, controle, prossiga. Romeu 44, decolou de Serra Independência. Vai fazer o seu voo em Salvador, de São Paulo, que está acelerando. Está alocado 0115 no transponder. Se autorizado, mantém 500 pés, controle direto de Serra Independência. E autorizado, QNH 1096, confirme se foi feito o plano de voo. Realizado a notificação de voo para 11h30 Zulu, Mike Victor Alfa. Que copiado está livre sobre voo Serra Whisky da Altamira. Paciente, vai manter TGL em procedimento. Ao décimo, na vez pode lotar em forma, Mike Victor Alfa. Do 4299, decolada 56, controle Salvador 119, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via Salvo Uno para o nível de voo 320. Via Salvo Uno 320, 4299, solicita possível voar direto Fátima. Contato vai direto Leda. Voa Leda, 99. Salvador 3179, Porto Espera da 10 pronto. TAM 3179, autorizada a linha, mandei pista no zero. Ali, mandei no zero, TAM 3179. TAM 3179, decolagem autorizada, pista no zero, vento 160 graus, 059. Chamé 63, um autorizado desvio à esquerda. Após o desvio, foi toque. Autorizado desvios, aguarde os vetores para interceptar o localizador. TAM 3179, decolada 59, controle Salvador, chame agora 119.8. 19-8, TAM 3179. Papatangosca, Golf Sierra, mantém um ponto de espera. Mais contato radar, suba via Sambu 1 para o nível de voo 320. 320 subindo o TAM 3179. Hotel India 95 Tower. After takeoff, maintain your heading to 4,000 feet. Clear for takeoff from runway 10 wind 160 degrees 08 knots. Hotel India 95 Tower. Tem condições de voar na proa 220? Para 210, 220, confirmação. Pode ser 210 limitado pelo localizador. 210 limitado pelo localizador, essa é a 6311. Matei pista 10. Meia, contato radar, desça via Boa Média 1 para o nível de voo 050, vigilância. Exato. Eldorado direto em Sacre. Hotel India 955 Airborne S02, the contact Salvador Departure 119 at this small 8. 119 at this small 8. Salvador Departure, good afternoon, Hotel India 955. Hotel India 955, the radar contact on departure. Carry my things, point level 380, normal departure. 280 and follow the normal departure, 955. The carrier might say 380. 380, 955, thank you. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-5-0, grau 0-9-9. De Cimbra, autorizado interceptar, tem referência com solo, com vento? Afirmação, 63-1. Autorizado interceptar, QNH 1-0 no meio. Autorizado interceptar, 1-0 no meio, QNH 63-1. 4299. Passa nível de voo 170, chame centro em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Complete aproximação, chame a torre na frequência 18, decimal 95, chame a 63 no ano. Serra decolada 04, aguarde transferência. Aguardando transferência, ó, ficou certo. 2 Salvador, chame a 63 no ano. Chame a 63 no ano, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 089. Orça Golf Serra, chame controle Salvador 119, decimal 8. 19-8, Orça Golf Serra. Controle Papatango, Orça Golf Serra. Golf Serra, contato radar na decolagem, suba para o nível 100, saída Momo, cancelada as restrições. Saída Momo, livre das restrições, Orça Golf Serra. Controle, se possível, voa direto Petrolina, o próximo Golf Serra. Aguarde autorização, mantenha inicialmente a mão. Ok, vai mudar, solicita a mudança de regra, senhor. Para as condições visuais do Golf Serra. Nível que solicita? O 105. Ok, voo IFR cancelado aos 06, submantenha a 105. Curva esquerda, direto Petrolina, presente. Gente, Orça Golf Serra. Tem 1-0 após o tráfego na sala, 63. Canal 6311, no solo 07, direita, chame controle solo 121, décima 1. Canal 3179, passa nível 170, chama o centro na frequência 128.35, alterna 125.1. Dois, um minuto para a decolagem. India 955, passe level 190, contact Recife Center, frequency 125.45, enable 126.85. Passing level 190, contact Recife 125.45, enable 126.85. 3896, após ETAP, completa a chegada Bonan de Uno, desça para 2000 pés, Senegal 10 no meia, autorizado LS X Rei, comando localizador. 1-0-9-6, descendo a presença, pega após ETAP, segue na Bonan de Uno, e continua a localizada LS X Rei, no meia, 3-3-9-6. Terra, se possível, informe chamada de pouso. 1-3-5-0. Jogo Serra, controle centro. Oxana 6312, decolada ao Zuno 1, chame agora o controle Salvador 1, 19.8. Salvador 198, 63, 12, obrigado. Controle, bom dia, Xanã 6312. Xanã 6312, contato radar, suba para nível 350, sai da FUCA. 350 na FUCA, solicita desvio à direita, devido a formações. Desvio à direita, confirma. Afirmo. Pesado desvio após Vojama. Após desvio, Vojama. Xanã 6312. 2171, contato radar, desça e mantenha o nível 100 na chegada Bomb. Lado direto Alagoinhas. Eu oficiar, suba inicialmente até o nível de voo 085. Estabilizaram? 3896, com flight final e LS Acceleration, minha torre 18 decimal 95. Chama, 3896, bom dia. Bom dia. Controle, Oceanair 6312, agora desvia esquerda, solicita na proa 045. Desviado, desvia, Oceanair 6312. Bom dia, 138-96, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no meia, 0 graus, 099. Pouso autorizado no zero, 138-96. Autorizado, táxi, chama no ponto de espera da papai, Charlie Jack. Charlie já confirmando o corredor forte ou a chance? Gente. Charlie já é autorizado em ingresso pistão no 7, chame a linha de pronto. Titan 3896 no solo 18, direita Eco 121 no décima 1. Eco 121, acesso 3600. Bom dia. Chamé 6312, passa nível 170, chame o centro e 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 2085, chamé 6312, obrigado. O 2171, desse mantenha 4000 pés, NH 1096. Caso necessite efetuar desvios, faça pela esquerda. Tá, sim, 74 mil pés, 0,06, está desviando para a esquerda, vou com o 2,05. Aí ele está desviando para a esquerda, então, só 2,05. Realizado, desvia esquerda, 2,05, forma no térmico. Eu vou ser a ascensão, nível copiado. Charlie India Eco, decolador 2-0, chame parando. Chame passando o farol de Itapuã. Chamará passando o farol, Charlie India Eco. Charlie Jack, passa no farol de Itapuã. Chame o controle Salvador, Charlie Jack, 119, decimal 8. Farol controle, 198. 198. Boa. 210? Jack, informe quando tiver condições de voar nessa proa 2171, aguardando vetores para a final aérea. Controle Salvador, Challenger Eco, corredor AXE a 1000 pés. Challenger Eco, corredor AXE a 1000 pés, reporte traverso fora da barra. E nesta proa desça para 2 mil pés, Nenegão 90, nomeia, guarde o último vetor para interceptar o localizador. Nenegão 10 mil pés, 10 mil pés, 10 mil pés, 10 mil pés. Charlie, já é, assim que possível, informe seu chamado de pouso. Charlie, já é, com o pouso, zona Liga a sessão 045. Gente, na escuta, Charlie Guerra, vai pra sair pontando aqui da cidade de Veracruz. Pro 2171 no clube à esquerda, na proa 200, limite permanece no localizador. Esquerda 200, limite ao lado do 271. Pronto, Salvador, é o Vitor Bravo Índia na escuta? Frequência da Torre Salvador. 721.9, é isso? Aqui, 118 decimal 95, 121 decimal 9 é o solo Salvador, 119 decimal 8 é o controle Salvador. Ok, vou puxar pro nó, solo. Decimal 45, antena 126 decimal 85. Não consigo falar. Salvador, é o Vitor Bravo, isso. Vitor de Salvador, é o Vitor Bravo Índia. Vitor Bravo Índia, frequência da torre, confirme intenções. Tá, aqui eu tenho 121 diagonal 9. O senhor está chamando na 118.95. Tá, eu preciso de rebote dessa aeronave, é com a 121 diagonal 9? 121 decimal 1 para rebote. Obrigado, senhor. Só aí, Salvador, bom dia, gol 2171, GLS da S. Gol 2171, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 11 no 9. Nestle, pouso pistão no 0, gol 2171. RGS, mas cruzou o controle. Em caso de falha de comunicações, após ser sabida para serviço de informação de voo e alerta, chama Recife na frequência 125.45, antena 126.85. No solo aos 33, livre à direita, chame solo 121.1. Livre à direita, solo 121, no voo 1.2.1. B50, contato no radar, desce e mantém nível 050, chegada ao MED 1. Tá, Romeu, Mike, Delta Bravo, contato no radar, desce e mantém o nível de voo 060, chegada ao MED 1. Ligou a CTM, espaço aéreo Golf, nesse setor, para trás para reportar. Utilizado a cena de antes de reportar. 3663, autorizou Daniel de decolar pistão no zero, vento 160 graus, 9 nós. Autorizou Daniel de decolar pistão no zero, tá 3663. Até papai, após transição no 735, será com isso? Negativo, é, para ingresso na pista. Ponte na papai, na minha frequência, para ingresso na pista. Azul F, mas escuta. Certo, Índio autorizado, ingresso, tinha devia pista, reforço, cabeceira 97, pronto para decolagem. Tá 3663, decolado aos 37, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa, tá 3663. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3663, passa 1200, saída, tá bom, não? Tá 3663, contato radar, suba via Savo 1,